da que serra, chama a torre, 1-1-8-95. Opa, sim, bravo, serra. Boa. O senhor havia me informado que tinha condição de decolar de imediato, se possível, e não fez. Houve algum problema? Eu estava guardando a autorização para decolagem. Final de 3 milhas, 1-7, recolta, Oscar. Posseira 2733, chama o controle, 1-2-0-2-9. 1-2-0-8, posseira 2733. Eco, Alfa Oscar, tem pouso autorizado, pista 1-7, vento 100 graus, 1-4-9. Pouso autorizado 1-7, Eco, Alfa Oscar. Trip 5-6-2-6, seu solo plus 15, chama 1-2-1-2-9, bem-vindo. 5-6-2-6, solo 2-1-9, obrigado. Estava bem, está batendo o quilo com a Deck Serra. Quilo Quebec Serra, reporte na cortiça na 17. Passará na cortiça na 17, Quebec Serra. Qual parte? Número 00, a linha se mantém, pista 1-0. Qual parte ou qual parte? Faz 12? Parte 5 é BTA. Força Aérea Brasileira 2733, este é o controle Salvador. Câmbio. Dado o perfil da saída ponte, está cruzando 1.300 pés. Ciente, está em contato radar. Este quadro também é autorizado até o instituição do Patrick Paul. Até a saída do Patrick 3 autorizado 5486. Xanem 3D0. Considerando irá aguardar a passagem da aeronave da Trip, cá no pátio 3. Após a passagem no mesmo, autorizada a greve na Juliette, portão 001. Após o Trip, então mudou também o portão, agora é o 1. Ele fala, por favor, poxa, é 6320, agora vai pro portão 1. Xanem 6320, autorizado alfa, passagem da Juliette. Eu sou o 1-7, ao estacionar no pátio da BTA, frequência livre, boa tarde. 1-4, agora a gente vai aguardar a passagem do trip, tudo bem. Mas aí eu entendi que a senhora deu agora pra gente o portão 1. Eu quero confirmar se houve uma mudança do portão 4 para o 1. O Oceania 320, o Gol está puxando o 4. Eu estou autorizado no portão 01. Tá bom, entendi. Obrigado. Salvador, Gol no 394, 1-7-5 a bordo. 320 ingresso agora, vai pro 1. Chama a torre, 1-1-8-9-5. 18-95, muito gráfico. Ok, um abraço. Graus 1-10, 1-0-9. 1-6-0-0 para evitar tráfego. Após a decolagem, mantém pro hotel o nível 050, após voa direto de Ramos. Mantenha a proa de 0-0 após Ramos, 0-0. Livre decolagem, 1-6-0-0, 20 graus, 1-2-9. Torre com aquele cordial, está passando o Vitor Índia, Júlia. Grande Júlia, reporte na curta da 1-7, vento 1-2-0 graus, 10-9. Grande Vitor, portará na normal da 1-7. Bola 394 a linha e mantém pista 1-0. 5857 está autorizado a aproximação ILS. Autorizado, 5857. 600 de Close 20, chame o controle, por favor. Ok, 208, controle grato. Serra Solo 20, ao estacionar a frequência de Lisboa. Não está em contato, Ramiro. Afirmativo, mantendo a reta. Positivo, está mantendo a reta devido ao tráfego da saída da Conde. Afirmativo, obrigado. Ainda de olho, vento, permanece 5-12. Livre na 7, graças ao senhor. Está autorizado a curvar a esquerda, João. Ok, obrigado, controle de esquerda, João, gol no 600. Ok, 191 limpo, está autorizado então o voo de acordo com a coordenação com a defesa aérea para a Operação Atlântico, confirmando o transponder 2611, será ascendendo até o 090, controle solicita que fará curva à esquerda após a decolagem da cabeceira 10 no perfil da subida Buca até 2000 pés e após... intercepta radial 100. Os canais são Tango 105, alternando Tango 18. E está livre acionamento, chame para o táxi Olympus 191. Confirmando, é 2611 o transponder, ok? É, subida PUC até 2000 após radial uma centena. E qual é o POB? 13, 2611 o transponder, por gentileza. O trem chama a torre 1895. É, 57. Voltamos pra cima. Gol 1394, o controle Salvador, está em contato com a radar, gol 1394. Gente, 1394. Outra aeronave, o controle Salvador? Charlie X-ray, prossiga. Salvador, o Sané 6315, puxa acionamento no 08. Sané 6315, qual é o solo da parte para táxi? Porta Delta, confirme parte Y. Gente, aguarde a critério do comandante. 95. Torre São Salvador 35486. 35486, controle, contato radar. 86. O Romeu Charlie X-ray, informe o tipo de equipamento. Autorizado pela 139. Autorizado por uma 1057. Romeo, acho que a uniforme dela tá com firme nível para o tchan. Romeo, acho que a uniforme dela tá no escudo do sol. Papa Romeo, acho que a uniforme dela tá no escudo do sol. Chame Recife em frequência 12545. Recife 12545, boa. Boa. Aumento da pista 17, vou estacionar, frequência livre, boa. Para o táxi, eu chamei 6315, 162 a bordo, 4:30 de autonomia, o Terno Galeão. Chamei 6315, motorizado táxi até o ponto de espera, via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, Senegal no 014. Pelo antigo, está autorizado táxi, ponto de espera da 10, torre 1895, chamei 6315. Controle de saída, o 35486. Possibilidade de após vamos voar mais direto lençóis, senhor. Anuncia, senhor. Paulo Salvador, Baia 5857, Livana Fox. Baia 5857, autorizado Alfa, repostando ingresso na Juliette. Alfa, ingresso na Juliette, boa tarde. Autorizando 5-4 é o controle, aciona identificação, ajuste no 0-4, desça para 4000, direto Duna para o ILF. 5-4, direto Duna para o ILF, 0-4, ciente, 3-1-5-4, trip 5486, voo direto autorizado. Após mola direto, lençóis, obrigado, 5-4-8-6. Na presente posição. Na presente, maravilha, obrigado. Primeira curva à direita, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado, seguir 2057, 1060, direto coral, decolado a 10, curva à direita e controle 208. Tá bom, meu acho uniforme dela, será canal transponder 0273, cotei. 0273, cotei? 0273. Correto, chame para o acionamento, Papa Romeo, Oscar, informe Delta. Okay. Autorizado, chame para o táxi. Ingresso na Juliette, portão 05. Ingresso Juliette, portão 05, autorizado, 5857, tá bom. Volume 48, esse é o controle de Salvador, meu cordial. Direto Duna pro ILS com 1014, quando pronto, até 5000 autorizado. Volume 48. Quando Duna, com 1014, segundo autorizado. Já não, já voltou? Ainda não. Romeu vai ingressar na linha litoral, altura do parque de Pituaçu, com proa do farol de Itapuã. Positivo, Mike e Juliette Romeu. Chame a torre agora, frequência 11895 para instruções. Meu cordial. 295 para instruções, um prazer. Um abraço, capitão. Um abraço. Com 6 a bordo, 3 de autonomia alterna em Salvador. Papa Romeo, Oeste Uniforme Delta, autorizar táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia no ponto de espera chamar a torre na frequência 118.95 QNH 10014. Positivo, pátio principal até Índia, na chama 18. Juliette Romeu, então a tráfego vai informar, caso deseje dar presente, pode apoiar a base e seguir pro pouso. Ok, dá presente então, a guarda mata, Mike Juliette Romeu, grato. 100 graus, 139, reporte no solo controlado, Romeu. 100 com 13, reportará no solo controlado, Romeu. Código uniforme Delta. Só chame a torre na frequência 118 decimal 95. Uniforme Delta, segue da Delta. Então cruze Alfa na Delta, reposte pronto. Oscar para o uniforme Delta. Alinhado pronto, Xané 63. Livre, 100 graus, 39. O Xané 63 no 5. Saria da decolagem, 63 no 5. Ciente 2733. Ciente Oscar uniforme Delta, alinha e mantém a partir da interseção. Lipos 191, não mantenha no ponto de espera até o negócio de autorização para cruzamento do campo. Voo na 648, sem restrições, até 3 mil, está voando sobre água. 3 mil, obrigado. Nota Tubarão Feliz. Essa, né? 4, chame no 20.8, controle, bom voo. Obrigado, controle 208. Polícia, Salvador, boa tarde, Xané 63, Luciano 315, é o controle de Salvador, está em contato, radar. Estou polícia direto da El. Autorizado da EL ou Lida, seu critério? Ah, pode ser Lida. Lida autorizado. Obrigado. O nome dela tem livre decolagem em pista 190, vento 120, grave no 49. Livre decolagem, ó, está dentro do carro. 191, autorizado cruzamento do campo. Reporte na Delta. Prossiga o visual, final pistão 7, aguarde transferência para pouso, plataforma Robert Electric. Tan 3154, está passando 4600, está autorizado ILS. 3154, reporte Electric. Pode chamar o controle. Tem mais para o informe Delta, decolou 36, 120, desce 9, controle, meu voo. 208, obrigado, bom trabalho. Frequência 118 decimal 95, quem negar 1-0-1-4. Ajustado 1-0-1-4, Alfa Juliet, decimal 3-1-4. Salve, tá? Câmbio, obrigado. Solo 37, frequência livre, um abraço, meu velho. Trip 5486, chame Recife 1288. Recife 288, 5486, dá um retorno. Certo. Papatango Romeo, Charlie X-Ray, chame a torre, 11895. 395, Romeo, Charlie X-Ray. Sanguíche, Kilo Zulu, informação em curso é Vitor, aguarde cópia. Charlie X-Ray, reporte na curta final da 17. Gente, reportando na curta final da 17, o meu Charlie X-Ray. Zulu, faça um cheque rádio de cidade 2, clareza 3. Zulu, é o solo? Confirmando, a sua intenção é fazer apenas a saída do instrumento e depois seguir visual, é isso? Receptor lock visual com campo, está 3154. Diante, aguarde transferência. Voo no 648, está passando 7000, reautorizado para 2000 pés e ILS autorizado, campo. 2000 e ILS autorizado, obrigado. Autorizado. Passa para visual até a terminal e depois retorna para fazer o check em instrumento, viu? É isso? Ok, será coordenado com o controle só um instantinho então. 3154, localizador, reduz a check o trem, chame a torre. 11895. 3154, um abraço, bom trabalho. Boa tarde, então 3154. Meu Charlie X-Ray, tem pouso autorizado, pista no 7, vento 120 graus, 1149. Gente, o meu Charlie X-Ray. Na 3154, reporte quando baixado e travado para pouso pista 9, galera. Reportará, 3154. Zulu 44, decolada 197. O esquilo Zulu é o solo. 1251 no Recife. tá muito chata a fonia. Suba para o 110. Libra baixado, travado, 3154. Trizando 54, vento 120 graus, 139, pouso autorizado, pista 90. Libre pouso, tá 3154. Kilo Zulu na escuta, para cópia. Kilo Zulu na escuta, para cópia. Charlie XN Solo 4-2, confirme o pátio. Maravilha, autorizado backtrack, reporte livrado. Continua com um pouco de chiado, ok? Whisky Kilo Zulu tá pronto pra cópia? É, Whisky Kilo Zulu, tá autorizado então o voo Salvador-Salvador pelo litoral norte, é, Golf 677 até Aracaju. O nível inicialmente é o 070 até a coordenação com o controle, decola da 17 com curva à esquerda, cumprindo o perfil da subida Puca. Aciona o transponder 0260 e o controle opera em 120 decima 8, contexto. Kilo Zulu, correto o cotejamento, com 3 a bordo na deixa, minha torre em 1895 para acionamento táxi. Tenha um bom voo, uma boa tarde. Limpo Zulu no 91, está pronto? Limpo Zulu no 91, pronto? Pronto. Alinha e mantém, pistão na zero. B48 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-8-95. 1-8-95, obrigado. Boa. Correio, gol 1-6-4-8. 1-6-4-8, reporte passando externo, baixada e travada. Reportará. 3-1-5-4, solo 4-4, desliga na foca da direita, escreva e chama 1-2-1 no cima 9. 4-2-1-9, bom trabalho, até mais. Posta 90 quilos. Oxané 6142, a informação em curso é Vitor.copia? Yeah. Oxané 6142, autorizado Recife, via up